Quinto mandamento: honrarás pai e mãe. Edward era órfão. Em Filadélfia, e no bebê recém-nascido, a mãe o largara numa lata de lixo e o deixara ali para morrer. Por sorte, um guarda ouviu o bebê chorando e o levou para um hospital, onde conseguiram salvar-lhe a vida. Ninguém sabia quem era a mãe ou o pai. A única pista era o nome escrito numa fita adesiva presa à manta que ele usava: Edward Bixby. A polícia bem que tentou localizar os pais, para prendê-los por tentativa de homicídio, mas não teve sorte. Edward foi mandado para um orfanato, onde cresceu. Era uma vida difícil. Nunca havia comida suficiente, e as outras crianças o maltratavam. Um padre visitava o orfanato de vez em quando, e conversava com os meninos. Ensinou-lhes os 12 mandamentos. Quando chegou ao quinto mandamento, Edward ficou confuso. Como podia honrar pai e mãe se não tinha a menor ideia de quem eram? Às vésperas de completar 17 anos, a diretora do orfanato chamou-o a seu gabinete. Edward, amanhã você faz 17 anos. Eu sei, senhora. O orfanato tem um regulamento. Jovens com mais de 17 anos não podem continuar aqui. Teremos de mandá-los sair para o mundo. A maioria das crianças ficaria apavorada com a perspectiva de ser lançada num mundo sobre o qual nada sabia. Mas não Edward. Ao contrário, ele sentiu-se bastante animado, e o motivo de seu excitamento era a possibilidade de realizar o sonho de toda a vida: descobrir sua mãe e seu pai. Tem sido um bom menino, Edward. Nós nos orgulhamos de você, e sentiremos saudade. Também sentirei. Mentiu Edward. Estava ansioso por sair do orfanato. No dia seguinte, Edward despediu-se dos outros meninos e partiu à procura dos pais. Sabia que não seria fácil encontrá-los. Foi visitar o padre. Quero honrar pai e mãe, disse ele, mas não posso fazê-lo se não souber quem são e onde estão. Pode me ajudar? O padre pensou por um momento, depois sacudiu a cabeça. Vai ser muito difícil, Edward. Ninguém jamais os viu. Mas alguém deve tê-los visto quando me levaram para o orfanato. Não é mesmo? Insistiu Edward. O padre decidiu que Edward já tinha idade suficiente para conhecer a verdade. Eles não o levaram para o orfanato. Deixaram-no numa lata de lixo. Foi um guarda que o encontrou e o trouxe para cá. Edward estava aturdido. Uma lata de lixo? Jogaram-me numa lata de lixo e me deixaram ali para morrer? Isso mesmo. Edward ficou chocado. Tenho certeza de que assim fizeram porque não tinham condições de sustentá-lo. Provavelmente eram muito pobres. Seus pais eram pobres. Pelo menos isso. Edward sabia agora. Fui informado de que meu nome estava escrito numa fita adesiva presa na manta. Edward Bixby. É verdade. A polícia tentou encontrar seus pais, mas não conseguiu. Eu os descobrirei, declarou Edward. Nem que seja a última coisa que faça, haverei de encontrá-los. A busca de Edward começou. Sua primeira providência foi procurar na lista telefônica para saber se havia ali algum Bixby. Encontrou meia dúzia. O primeiro era um médico. Aposto que é meu pai, pensou Edward. Devia ser muito pobre naquele tempo e não tinha condições de me sustentar, mas agora ficará contente me ver. Edward foi ao consultório do médico. Eu gostaria de falar com o Dr. Bixby. Tem hora marcada? Não, mas ele vai querer me ver. Diga que seu filho está aqui. A enfermeira se mostrou surpresa. Filho? Isso mesmo? Um momento, por favor. A enfermeira entrou na sala do médico. Um instante depois, ele apareceu. Era muito alto, bonito e negro. Queria falar comigo? Edward engoliu em seco. Ah, não, senhor. Eu acho que não. Adeus. E Edward saiu apressado do consultório. O Bixby seguinte da lista telefônica morava nos arredores da cidade. Era uma linda casa e Edward percebeu que seu coração batia mais depressa. Os donos de uma casa assim tinham de ser ricos, com toda certeza. Devem ser meus pais, pensou ele. Eram pobres quando nasci, mas agora têm dinheiro, e é bem provável que esteja à minha procura. Edward tocou a campainha. Uma criada uniformizada abriu a porta. O que deseja? Vim ver minha mãe. A criada ficou aturdida. Sua mãe? Isso mesmo? Senhora Bixby. Sou Edward Bixby. Tem certeza que veio o endereço certo? Absoluta. Edward sabia, no fundo do coração, que aquele era o lugar certo. Espere um pouco, por favor. Vou chamar a senhora Bixby. Ele ficou parado na porta, no maior excitamento. Finalmente ia se encontrar cara a cara com a mãe. Um momento depois, uma moça apareceu. Devia ter 25 anos de idade. Queria falar comigo? Indagou ela. Não, senhora. Vim falar com a senhora Bixby. Sou a senhora Bixby. Foi a vez de Edward se espantar. Não pode ser. Afinal, é muito jovem para ser minha mãe. Espero que sim. Quer dizer que não sabe quem é sua mãe? Não, não sei. Mas vou descobrir. Visitou os outros Bixby da lista telefônica, mas não teve sorte. Ou eram muito jovens, ou muito velhos, ou da cor errada. Edward pensou em desistir? Absolutamente não. Sentia-se mais determinado do que nunca a encontrar a mãe e o pai, a fim de poder honrá-los. Começou a viajar pelo país, parando em diversas cidades. Em cada uma procurava pelos Bixby na lista telefônica. Havia Bixby em Chicago, Detroit, Filadélfia e Nova York, mas era sempre a mesma história. Todos eram os Bixby errados. Foi na Flórida que Edward sentiu que teria sorte. Havia um Edward Bixby na lista telefônica. Seu coração bateu forte. Era bem provável que tivesse recebido o mesmo nome do pai. Foi o endereço indicado. Era uma casa enorme, no meio de um vasto jardim. Edward tocou a campainha. A porta foi aberta por um mordomo. O que deseja? Eu gostaria de falar com o Sr. Bixby. Entre, por favor. Edward entrou num imenso vestíbulo. Um momento depois, apareceu um homem de cabelos grisalhos, aparência distinta. Em que posso ajudá-lo? Estou à procura de minha mãe e meu pai, explicou Edward. O homem estudou por algum tempo. Vamos para a biblioteca. Sentaram-se e Edward contou sua história ao Sr. Bixby. Quando terminou, o homem disse: Tive um filho chamado Edward, mas ele morreu num desastre de avião. Vivo sozinho desde então. Ele se inclinou para a frente. Gostei de você. E não me resta mais ninguém da família. Gostaria de tomar o lugar do meu filho? Edward parou para refletir. Viver naquela linda casa e ter muito dinheiro. Mas não era isso que queria. Seu desejo era encontrar a mãe e o pai. Obrigado. É muita bondade sua, mas tenho de continuar em minha busca. O Sr. Bixby balançou a cabeça. Eu compreendo. Boa sorte. Em Washington, D.C., Edward encontrou um general Bixby na lista telefônica. Foi procurá-lo em seu escritório. Uma secretária indagou. O que deseja? Quero falar com meu pai. A secretária não se surpreendeu. Um momento, por favor. Ela falou pelo interfone. Seu filho está aqui, general. A voz do general trovejou em resposta. Mande-o entrar. Edward entrou na outra sala. Um homem de bigode com cabelos grisalhos estava sentado atrás da mesa. Qual é o seu nome? Perguntou o general. Edward Bixby. Seja bem-vindo, filho. Finalmente encontrei meu pai, pensou Edward. Seu coração disparou. Obrigado, pai. Sente-se. Edward sentou na cadeira colocada diante da mesa. Bom, finalmente nos conhecemos. É verdade, senhor. Fale-me sobre sua mãe. Minha mãe? Eu, não sei coisa alguma sobre ela. Era francesa? Ou italiana? Não estou entendendo. Quando estive no exterior, durante a guerra, passei por vários países e fiz amor com muitas mulheres. Devo ter filhos na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Romênia e Hungria. É muito fácil descobrir quem foi sua mãe. Qual dessas línguas você fala? Edward fitava com perplexidade. Nenhuma delas. Como? Não foi criado em nenhum desses países? Não. Então você não é meu filho, mas apenas um impostor. Declarou o general. Saia daqui. Edward estava desconsolado, mas continuou determinado a encontrar os pais, pois só assim poderia honrá-los. Uma noite, para esquecer a tristeza, Edward foi ao cinema. O nome de um ator apareceu na tela. Alan Bixby. Edward experimentou uma intensa animação. O ator era quase exatamente igual a ele. Tinha o mesmo queixo, o mesmo nariz, a mesma boca. É meu pai, pensou Edward, excitado. Depois de tanto tempo, descobri meu pai. Na manhã seguinte, Edward partiu para Hollywood. Descobriu para que estúdio Alan Bixby trabalhava e foi procurá-lo. O guarda do portão não queria deixá-lo entrar. O senhor Bixby não recebe ninguém. A mim ele vai receber, garantiu Edward. É meu pai. O guarda mudou de atitude no mesmo instante. Isso é diferente. Vou avisá-lo que você está aqui. Poucos momentos depois, Edward foi conduzido ao camarim de Alan Bixby. O ator estava se maquiando, vestido com um chambré púrpura de cetim. Meu caro rapaz, em que posso ajudá-lo? Fora da tela, sua voz era um tanto alta e estridente. Acho que sou seu filho. Alan Bixby estudou por um instante e disse. Isso é maravilhoso. Também tenho certeza de que é mesmo. Edward ficou emocionado. Procurei por toda parte, papai. Foi muita gentileza sua. E agora me descobriu. Sim, senhor. Alan Bixby olhou para o relógio. Tenho de voltar para o estúdio em poucos minutos, mas quero que fique à vontade aqui. Assim que eu terminar as filmagens desta tarde, vai para casa comigo. Está bem assim? Sim, claro. Respondeu Edward. Vamos nos divertir muito juntos. Prometeu Alan Bixby. A porta foi aberta e um rapaz entrou. Usava sombra nos olhos. Beijou Alan Bixby nos lábios. Olá, querido. Está atrasado. Repreendeu Alan Bixby. É um garoto muito levado. Edward olhava espantado para os dois. Subitamente percebeu que Alan Bixby nunca gerara um filho. O ator se virou para Edward. Tenho de sair agora, mas fique me esperando aqui. Voltarei assim que puder. Quando Alan Bixby retornou ao camarim, Edward já tinha ido embora há muito tempo. Pela primeira vez, Edward Bixby começou a pensar que sua missão estava fadada ao fracasso. Viajara por todo o país e não conseguira encontrar o pai e a mãe. Até que, de repente, o destino interveio para ajudá-lo. Estava num restaurante jantando, quando prestou atenção no que as pessoas diziam na mesa ao lado. Virou-se para olhar. Havia meia dúzia de homens sentados ali. Tinham uma aparência belicosa e falavam em voz alta. Um deles disse: Os tiras me prenderam, mas não foram capazes de provar coisa alguma contra mim. Bixby tinha razão. Foi um trabalho perfeito. No momento em que ouviu o nome Bixby, Edward inclinou-se para a frente a fim de ouvir melhor. Devemos ter conseguido $500.000 com o trabalho. Aquele banco nunca soube o que atingiu. Edward continuou a prestar atenção, mas não viu mais qualquer referência a Bixby. Quando os homens acabaram de jantar e se preparavam para sair, Edward se aproximou da mesa. Com licença, disse ele ao homem que mais falara. Pode me dar um minuto? O homem era grandalhão e parecia perigoso. Não. Ele começou a se afastar. Espere um pouco, suplicou Edward, desesperado. Mencionou o nome Bixby. O homem parou e fitou-o, E daí? Meu nome é Bixby. E daí? Estou procurando meu pai. Pensei que o homem que mencionou poderia ser meu pai. Bixby do Scano, seu pai? Você deve estar louco. Sei que é improvável, mas acontece que meu pai e minha mãe me deixaram no orfanato há 18 anos. Edward não queria admitir de jeito nenhum que fora abandonado numa lata de lixo. O grandalhão estudou mais atentamente. Há 18 anos. Ele se virou para os outros. Não foi há 18 anos que Bixby, Dois Canos e Molly tiveram um garoto? É isso mesmo. Confirmou um dos homens. E o largaram em algum lugar. O grandalhão tornou a fitar Edward, com uma expressão diferente. Como sabe que seu nome é Bixby? Perguntou ele. Porque me encontraram com uma manta em que havia esse nome escrito numa fita adesiva. Santo Deus! Exclamou o grandalhão. Acho que temos aqui o garoto Dois Canos. Meu pai ainda estão vivos? Indagou Edward, na maior ansiedade. Estão sim. Pensando bem, você tem o nariz de seu pai e os olhos de sua mãe. Edward mal podia acreditar em sua sorte. Finalmente encontraram os pais, e agora queria honrá-los. Pode me levar até eles? O homem hesitou. Não sei. Talvez seja melhor eu lhe mostrar primeiro o retrato deles. Edward acenou com a cabeça. Seria ótimo. O grandalhão virou-se para os companheiros. Vou me encontrar com vocês mais tarde. Não se esqueçam de apagar o guarda antes de entrarem. Edward não fazia a menor ideia do que isso significava. O grandalhão tornou-se a se virar para ele. Venha comigo. Para a surpresa de Edward, o homem levou-o a uma agência do correio. Meu pai trabalha no correio? O grandalhão soltou uma risada. Não. Foram até uma parede em que havia retratos de criminosos procurados. O homem apontou para o cartaz de um homem e uma mulher, em que se lia: Edward Dois Canos Bixby e Molly Bixby, procurados por homicídio em 7 estados, procurados por assalto a agências do correio em 10 estados. Recompensa de $250 mil. Edward ficou olhando aturdido para o cartaz, enquanto o homem dizia: Esses são seus pais. Ainda quer encontrá-los? Edward engoliu em seco, muito nervoso. Claro que quero. Pois vamos então. Eu levarei o esconderijo deles. O esconderijo era uma cabana nas montanhas. Quando o grandalhão e Edward chegaram, a porta foi aberta pelo homem cujo retrato o rapaz vira na agência do correio. Ele tinha um revólver na mão. Quem é esse garoto? Perguntou ao grandalhão. Acho que é seu filho. Dois Canos olhou para Edward. Qual é o seu nome? Edward. Quantos anos você tem? 18, senhor. Há muito tempo li que a polícia o encontrou e o levou para um orfanato. Isso é verdade? É, sim, senhor. Saiu do orfanato no início do ano passado. Não dá para acreditar. Dois Canos deu um tapa nas costas de Edward. Seja bem-vindo, filho. Vamos entrar. Molly veio da outra sala. Era gorda e feia, tinha os cabelos sujos e desgrenhados. E estava embriagada. Quem é esse aí? Indagou ela. É nosso filho, respondeu o pai de Edward. O reencontro não foi exatamente o que Edward sempre previra, mas pelo menos encontrar os pais, e sabia que não importava como eles eram. Só o haviam abandonado porque não tinha outro jeito. Deviam estar fugindo da polícia, corriam perigo e não queriam que nada de mal acontecesse com o filho. Ao renunciar a ele, haviam feito um grande sacrifício. Portanto, Edward estava disposto a amá-los e honrá-los, como determinava a Bíblia. Sei como deve ter sido difícil para vocês me abandonarem, disse ele. Imagino que foi um grande sacrifício terem de me deixar e... Sacrifício? A mãe soltou uma risada. Está brincando? Você não passou de um acidente. Para começar, nunca o desejei. Depois que nasceu, larguei-o na primeira lata de lixo que encontrei. Por que está voltando para nós... para nos incomodar agora? Provavelmente ele quer dinheiro, sugeriu Dois Canos. Não quero, não, declarou Edward. Procurei-os porque queria saber quem eram os meus pais. Pois agora já sabe, disse a mãe. Pode ir embora. E não nos chateie mais. Dois canos virou-os para o grandalhão. Leve-o daqui. Todo mundo de Edward desmoronou. Tentara seguir o quinto mandamento e finalmente encontrar os pais. E o que ganhou com isso? Nada. Isto é, não exatamente nada, pois depois que deixou a cabana foi até a agência do correio e informou onde dois canos e Molly poderiam ser encontrados. Recebeu a recompensa de 250 mil dólares e foi morar na França, onde levou uma vida maravilhosa.